Dante and the Web. Cheia a porta onde

na música portuguesa, o sucesso passa aqui. Canimambo. Grazie tanta, many thanks to the Carimambo. Obrigado, muchas gracias, merci bien to the Carimambo. Canimambo. Canimambo. Canimambo. Canimambo. Se mais linda ainda a expressão da Canimambo, não diria como eu queria o que és para mim. Não sei bem a razão porquê. Sei que vem de ti, não sei quê, e que ao ver-te sou credor de dizer-te Canimambo amor. Obrigado, muchas gracias, merci bien, tudo é Canimambo. Danke schön, grazie tanta, many thanks to the Canimambo. Obrigado, muchas gracias, merci bien to the Canimambo. Danke schön, grazie tanta. Canimambo, canimambo, canimambo, canimambo. a sensação de acreditar que o nosso dia vai chegar. Oh, Este é o Canal 2. Labra, poi labra e torna a labrar. Pedai ao Senhor que nos vai ajudar. Ai, boi a labrar, ai, boi a labrar. Que dais a quem vos vai ver, ó Senhora do alívio, que dais a quem vos vai ver, bom terreiro para dançar, água fresca para beber, ó Senhora do alívio, que dais a quem me vai ver. Senhora tão pequenina, ó Senhora do alívio, Senhora tão pequenina, comadre da minha mãe, Senhora minha madrinha, ó Senhora do alívio, Senhora tão pequenina. Labra, boi, labra por trás da capela, pica e repica na valca amarela. Ai, boi a labrar, ai, ai, boi a labrar. Caminho e chão, para a Senhora do alívio, tudo é caminho e chão. Tudo são cravos e rosas, plantadas por minha mão, para a Senhora do alívio, tudo é caminho e chão. O vosso mosteiro cheira, para a Senhora do alívio, o vosso mosteiro cheira, cheira a cravo. Cheira a roupa ao botão de laranjeira, ó Senhora do alívio, o vosso mosteiro cheira. Labra, boi, labra por trás do arado, o nosso labrador merece um cigarro. Ai, boi a labrar, ai, ai, boi a labrar. Eu já estou aliviado, ó Senhora do alívio, eu já estou aliviado. Com uma fala que me deste, eu fiquei desenganado. Ó Senhora do alívio, eu já estou aliviado. Que dais a quem vos vai ver, ó Senhora do alívio, que dais a quem vos vai ver, com terreiro para dançar, água fresca para beber, ó Senhora do alívio, que dais a quem vos vai ver. Canal 2. Filha da música portuguesa, o sucesso passa aqui. Esse teu jeito especial, sempre a favor da maré, a nadar só onda a pé, como se isso fosse assim fundamental. Ai, Portugal, Portugal, tu não vais levar a mal, não receias enfrentar um vendaval. Tu que já foste o primeiro destemido marinheiro e correste o mundo inteiro em pecado original. Ai, Portugal, Portugal, tu não vais levar a mal que eu te diga, podes, deves ser diferente. Vê que tens um mar azul, muitos rios norte a sul, para amar e proteger constantemente. Ai, Portugal, Portugal, tu não vais levar a mal se eu disser que tens de erguer a tua voz

whisky e para se tornar famosa quis dançar o twist. Ao dar um jeito partiu, sim, a coluna vertebral. Era um braço atípico, ui, coisa novidade. São Pedro da Cova, para demonstrar que um velho valente foi dançar a bossa nova e escorregou no soalho, caiu, foi para o hospital. O Dom Grilo num instante a alface devorou. Diz-lhe louca só o ouvido, pareces um animal. Era um praíça de perigo, ui, que coisa novidade. Braços do Amaral, logo esta grita aflita: ai, paciente, o que é que são? É um praíça de perigo, oi, que coisa novidade. canal2.radioantenaweb.info, o site da nossa estação. Ser assim.

acreditar em mais promessas de amor. Que vou eu fazer? Não posso entender. Este é o Canal 2 da Rádio Antena Web. Chamar queres que barriga? O tempo que se esconde de emboscada, o tempo que te foge a sete pés, o tempo que no final.